Porta Mania, 17 horas e 39 minutos. Está começando mais um programa Dedicações Musicais, comigo, Jorge Casagrande Deli. A Rádio Kid Mineiro hoje será transmitida de Apuelo, pois todo mundo veio sentido litoral. Ê, maravilha! Bom, aqui em Apuelo nós contamos com a exclusividade, exatamente, somos a única rádio cobrindo o carnaval apuelense. Pasme! Bom, temos aqui ao nosso lado todos os apuelenses ouvindo a rádio. É muito bom estar perto de vocês, tenho certeza de que minha estadia em Apuelo será de todo agradável. Eu só espero que o pessoal daqui não solte tanto a franga, pois se isso ocorrer, o príncipe que está em visita nessas terras vai acabar comendo uma bela de uma canja. Bom, se isso é bom ou ruim, eu não sei. De qualquer forma, eu tenho certeza que será muito bom estar aproveitando o verão aqui em Apuelo, antes que as águas de março encerrem. Ah, já que estou cá em Apuelo, vou abrir com um caso apuelense. A primeira música vai para o nosso colega Carturário, que também é Carturário. Na verdade, ele é multiuso. Parece Homo. Homo? Bem, continuando. A nossa primeira música é para o nosso querido colega Manuel. Homenagem também ao diálogo e ao caso que levou à criação do periódico La Fosse. Bom, para aqueles que entendem francês tão bem quanto eu e que o pronunciam tão bem quanto eu, ou até mesmo pior, desastres existem. Fosse quer dizer foguete. E diga-se de passagem, trata-se de um foguete que não decolará se o nosso prezado Manuel não deixar. Manuel, aquele abraço da Rádio Kid Mineiro para você. 5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Flux, zoom, não vai a lugar nenhum. Flux, flux, zoom, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, se quiser voar, é. Pra lua, taxa é alta, pro sol, identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo, é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu flute, flaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Flute, flaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Se quiser voar. Pra lua, taxa é alta, pro sol, identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo, é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu flute, flag, zoom, não vai a lugar nenhum. Flute, flag, zoom, não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora o Flute, Flag, Zoom, pode partir sem problema algum. O Flute, Flag, Zoom, pode partir sem problema algum. Boa viagem, o Flute, Flag, Zoom, pode partir sem problema algum. Flute, flat, zoom, pode partir sem problema algum. Você ouviu de Raul Seixas, Carimbador Maluco. E agora vamos ao segundo episódio de nossa saga microestelar, Micro Wars, episódio 2. Micro Wars. A saga continua. No último programa, Macmillan Hunt recebeu do ilustríssimo imperador uma oferta de um mundo de vibrações, um mundo de sensações. Mesmo sabendo que não foi o único nem o primeiro a aceitar tal oferta, Macmillan decide aceitar a oferta e retornar ao mundo ao que lhe foi oferecido. Nesse meio tempo, tropas honra imperiais atacam planetas contrários ao Império. O imperador novamente lança uma mensagem, dessa vez não ao seu querido Macmillan, mas sim à comunidade interestelar, e especialmente ao seu planeta. Ei, enquanto isso, no planeta onde o verde é uma cor oficial e o seu rei é o mais dopado, louco, lunático que pode se existir sobre a face do micromundo, pousa uma nave, uma flor de lis vermelha em sua lataria. E dele desce uma pessoa sorridente, pacífica, que fala: eu vim em paz. Eu gostaria de pedir, por favor, o canal de meu povo de volta. O rei sorri, olha para um lado e para o outro ao mesmo tempo e diz: gnomos, eu vi lá em Marte, gnomos por todas as partes, na relva, na selva crescente, gnomos em torno da gente. Eles querem nos ajudar e nós não devemos temer. Gnomos ensinam a amar, gnomos nos fazem viver. Eu vi Enquanto isso, cansado, o chanceler do Império decide dedicar essa música à Organização Multiuso dos Planetas Unidos. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Só nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Inventei e virei a página. Agora eu tô em outra. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seu mundinho, não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Tô cá fechada, sem embaraços. Eu te dei todas as chances de ser um. Será que isso tudo acabará bem? Fique atento para o próximo episódio de Micro Wars. Uau, pelo visto as coisas não vão bem mesmo, hein? Escuta nosso próximo episódio e descubra como essa saga terminará ou continuará. Bom, e a próxima música é dedicada de todos nós aqui da rádio para uma das nossas mais queridas ouvintes, Valesca. Para a nossa querida ambientalista de plantão. Uma lembrancinha da rádio aqui de nossas viagens e passeios por Apoelo, onde a fauna e a flora são extremamente diversificadas. Aqui tem João de Barro, pinta silgo, pinta roxo, pica-pau e colibri. Aqui tem canário, belga, araponga, assum preto, curió e bentivi. Aqui tem tantandurinha, cambaxirra, quero-quero, roxinol e juriti. Que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Matador de passarinho, um matador de passarinho, um matador de passarinho, um matador de passarinho. Tico, tico, quando voas, tico, tico, tu pareces um teco, teco no ar. Tico, tico, quando cantas, me lembro da minha infância, feriado em Paquetá. Tico, tico, tico, tu beliscas uns grãozinhos de fubá. Tico, tico, me perdoa, mas me vem uma vontade, não posso me segurar. Matador de passarinho, um matador de passarinho, um matador de passarinho, um matador de passarinho. Beija-flor de flor em flor, beija-flor, tu és o rei. Beija-flor, te quero bem. Beija-flor, se tu soubesses, beija-flor, se eu pudesse, beijaria a flor também. Beija-flor, tu vais levando numa nuvem cor-de-rosa grãos de pólen para quem? Beija-flor, tu és tão lindo, mas chegou a tua hora, não beijarás mais ninguém. Matador de passarinho, um matador de passarinho, um matador de passarinho, um matador de passarinho, um matador de passarinho, um matador de passarinho, um matador de passarinho, um matador de passarinho. Essa foi a música Matador de Passarinho, de Rogério Skylab. Não, imagina, não seria capaz de matar um passarinho, uma coisa tão horrível de se fazer. Assim como disse Roberto Carlos em uma de suas canções. Eu sou terrível. Olha, por vezes eu já recebi e-mails indignados, estranhados, assustados, de pessoas que realmente levam a sério esse programa. Olha, não levem a sério esse programa. Vocês podem me levar a sério, mas esse programa vocês não devem levar a sério. Então tá bom, aproveitem. Vamos à nossa próxima música. Agora temos uma dedicação muito séria do nosso querido amigo lusitano Luiz para Fernando e Marisol. A música Morango do Nordeste, de Cara Metade. E um beijinho para as nossas queridas ouvintes e rodando! Tava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo me estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Rádio aqui não transmite apenas músicas, transmite amor. E agora vamos transmitir um pouquinho mais de um dos nossos mais queridos ouvintes, Marcelo, para Mila, Pretty Woman, de Roy Orbison. É a rádio aqui transmitindo amor. Pretty Woman é um dos maiores clássicos dos apaixonados, dos enamorados pelo mundo. E agora temos mais amor por vir e a temperatura continua subindo. Temos aqui de João para Dani Pessoa de Paz Árgata, Accidentally in Love, de Counting Crows. Esse daí também vai para os fãs do Shrek. Come on, come on. accidentally in love, accidentally in love. E agora, mais uma música romântica. Ou nem tanto. Igor Carlomagno, nosso querido cidadão de Menier, dedica uma das nossas queridinhas de Menier, Jane Paula Lourenço, um exemplo de pessoa, e nossa produtora executiva. Jane, essa música é para você. E diga-se de passagem, não são muitas pessoas que têm uma música tema. Jane Paula, nossa Jane. Mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim: perdi meu amor, meu paraíso, do tudo que eu tenho, por um abismo, seja sob o sol, sol, debaixo de chuva, por minha alma gemir. Você ouviu a música Geme Geme, da banda Blitz. E agora, falando em galanteadores ou galãs, nós temos o nosso galã de cinema em Sofia. E ele tem de tudo para ser um galã de cinema. Inclusive, ele é um agente secreto. Exatamente, um agente secreto. Defendendo as forças de Portugal e Algarves. Ele é o Luiz, o nosso querido colega, que está sempre em visita a Poelo, sempre está lá conosco em Lista Nacional. Luiz, essa música é para você, pois nós da rádio aqui reconhecemos o perigo que você corre, andando com a sua Maserati por Sofia e, é claro, quebrando o coração das meninas. That you find a pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. it slip while kissing Bert's wasted lips. I thought you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. É isso aí, você ouviu Secret Agent Man dos Ventures. E agora uma música da nossa amiga Áurea Alegra para Rômulo Deli, o nosso colega conhecido também como Bacalhau, o nosso querido colega Marinho, o único portador de barbatanas, que hoje desfruta as águas de Apuelo. Bacalhau, a rádio aqui e a Áurea Alegra dedicam essa música para você. Take Me to the River, do The Commitment. Essa noite ficamos por aqui. Para entrar em contato com a rádio aqui, fazer a sua dedicação, reclamação, elogio, escreva um e-mail para a nossa produtora executiva, senhorita Jenny Paula Lourenço, no e-mail jennypaula@gmail.com. É Gmail com G mudo. Ela ainda não tem o próprio o próprio domínio de e-mails. Mas ela disse que está trabalhando nisso. Pessoal, uma boa noite e encerro aqui com uma música dedicada à Áurea Alegra. E a todos vocês que me escutam, não me escutam ou nem sequer ouvem falar de mim. Um beijinho aqui para todos vocês. Mua! Com vocês, de Roberto Carlos, o rei, eu sou terrível. Eu sou terrível, e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, e é bom parar, porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião, eu voo mesmo aqui no chão. Eu sou terrível, vou lhe contar, não vai ser mole me acompanhar. Garota que anda do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, eu sou terrível. Desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, eu sou terrível, oh, sou terrível.